as armas da geração fora da lei. Entre uma bíblia e uma cá, entre morrer, matar, sobreviver, sonhar, entre perder, ganhar. Não dá pra pensar duas vezes nem com sorte contar. É vida real, detur, cotidiano. As estrelas no céu, os traçantes passando. Na selva urbana, qualquer viela escura. Foda-se a viatura, se o corte tá na cintura. Armas, orações, o crime e a fé. Quando a bala comer, seja o que Deus quiser. O fraco cai primeiro, o forte fica inteiro. É fogo contra fogo, é guerra por dinheiro. Só olhar nos meus olhos pra perceber que eu sou fora dali até morrer. A rua guarda um enigma, ilusão maligna. Os guerreiros de verdade, vida longa, morte digna. Essa é pra todos os fora da lei. Rua não tem rei, a lei dos ricos não é minha lei. Essa é pra todos os fora da lei. Rua não tem rei, vida longa fora da lei. Essa é pra todos os fora da lei. Rua não tem rei, a lei dos ricos não é minha lei. Essa é pra todos os fora da lei. Rua não tem rei, vida longa fora da lei. Vida longa, morte digna a todos os fora da lei. Eu vejo lágrimas no olhar do Cristo redentor. Sobreviver na guerra tem que ser merecedor. Não dá pra saber quem é quem, guerra de ninguém. O mundo é dos espertos, mas o inferno também. Qualquer comunidade reflete a realidade. O caos dessa cidade, miséria, vaidade. Ritmo fora da lei, querendo grana. Sangue no olho e a mente igual de Tony Montana. A rua não tem dono, não tem rei na madruga. Só carrão rebaixado, só piloto de fuga. Ponteira 120 pra ver o asfalto queimar. A ganância dos homens não dá pra subestimar. Não deu mais pra sonhar, no rio pra guitar. Não tô pronto pra morrer, mas tô pronto pra atirar. Sangue ou liberdade, projetos pro ar. Se o jogo é perde, ganha, prefiro ganhar. Essa é pra todos os fora da lei. Rua não tem rei, a lei dos ricos não é minha lei.